Passa o vetor para prosseguir na subida. Curve à direita para o 075. Em caso de falha de comunicações, após 4 minutos, reassume direto do destino. Afirmativo, direita 075 para prosseguir na subida. Em caso de falha, confirme o limite. Mais 3 minutos na proa, reassume direto do Juazeiro. Em caso de falha, mais 3 minutos na proa, reassume em Juazeiro. Passaria do 2224. Está autorizado a prosseguir a subida? Ao estabilizar na proa, está autorizado. Afirmativo, estabilizando na 075, prossegue na subida. Rio 5972, desça para 4.000 pés, quem legal no 0, no 1. Controle Salvador, é o TAM 3858. Centro Recife, 12545. Centro Recife, 12545, TAM 3858. 083, establish localize here, 10. 083, call tower 118-995. 118-995, confirm? Correct. Thank you. Tower Aeroba 083, good evening, WSILS, runway 10. 604 02, bora pro 4, boa noite, colega de sol, para ataque. Reporta, ataque, 604. Reduza 2, 209. 209, redução, 1076. 3224, chame Recife 12545. 12545, graças, uma boa noite, bom trabalho. Boa noite. Alpha 083 on the ground, 35 now right on 21 this morning. 121 and leaving on the right, 083, thank you. Solo Romo, so 182, Europa 083, just like anything wrong way. Europa 083, good night, free clear taxi, Alpha Juliet, gate 10. Alpha Juliet, 2810, Europa 83. Salvador, com o 1604, com 169 a bordo, 3 horas e 28 de autonomia, alternando Recife, pronto para o teste. 1604, 1069, Recife, confirma autonomia? 3 horas e 28, 0328. 1328, gol 1604, eles ataques até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera, chame a torre, em 1 no 9 5, ajuste a 0 no 1, um bom voo, gol 1604. Afirmativo, só confirmando 0328, tá? E a 7195 no ponto de espera, 1008. 076, reclusão 909, para 2 no 10, que legal no 0 no 1. 0 para 189, 2000 pés, 10 no 1, gol 1076. Para a passagem do Airbus da Europa, passar a sua retaguarda, qual é a equipe de solo após para táxi? 7927. Salvador, muito boa noite, gol 1604, próximo ponte de espera da 10, pronto. 604, linha área decolar, 1 centena com 10 nós, meridiano. A linha decola, gol no 604. 289. Gol 1889, contra-se livre das restrições de decolagem. Reporte quando pronto para puxar, meu. Ah, tá ok. Podemos decolar já a partir desse momento, né? Ah, sim. Tá ok. Vou informar o pessoal aqui. Muito obrigado. Gol 9287, poderia girar na posição? Confirma? Então, partir dos motores na posição, a gente está o pushback. O gol 97 está na mesma espera do comandante. A aeronave da Europa já se encontra próxima a Juliette para ingressar no 1-0. Após a passagem na mesma, o seu conexão de solo pode esperar táxi. 792. Boa noite, acione identificação, autorizada a chegada mais, disponível 0504. Gol 1076, completa redução 709, autorizada a final LF. Redução, o gol 1076 autorizado. 604, decola 40, 198, boa viagem. 198, grata boa. Controle Salvador, muito boa noite. Gol número 04 decolado na Momo, passa 1500 em ascensão. 04, boa noite. Contato radar, voo 370, perfil Momo. 370, perfil Momo. Paulo Salvador, Oxalé 6303, para a puxa, estou lá na 6303, abaixo para a puxa. Escuta. Livre pouso, pistão 0070 graus, 10 9. Livre pouso, pistão 0 5972. Estabilizado, gol 1076, SE 10. 1076, torre 1895. 3895, 1076. Boa noite, a senhora de identificação, autorizada a chegada bom, 344.000 pés, Senegal no 0, no 1. Salvador, boa noite, 1076, baixado travado, visual, 10 é a pista. Boa noite, 1076, continua a aproximação, aguarda pista livre, 1001. Acima, aguardando livre, 1076. Qual o campo de jogo, 6303? 6303 está aguardando a passagem do Boeing da Gol à sua causa. Após a passagem do mesmo, quando é que vira o sol, é aposto para táxi. Obrigado. Para o táxi, o gol 9287, DOB47, 3:59, autonomia, alternativa Galeão. O gol 9287, 47 a bordo, 359 Galeão, confirma? Afirmo, 97. Autorizar o táxi até o ponto de espera, via parte principal, Índia no ponto de espera, chame a torre, em 1 no 8.95, a gente na 0 1 no 1, o gol 9287. Espero chamar a 1895, 9287. 55, 1 no 5, acione identificação. Ficou, 5-5-9-5, está em contato radar, 60 milhas nordeste do Salvador, foi para o Ed Bonf, para a chegada Bonf, reporte de agir. 5-5, voando Bonf, reportará ideal. Salvador, gol no 604. Prossiga. Seria possível passar, voar direto para Otida, presente? Mantenha aí na saída da guarda. Positivo. Quilo, remota 10, pátio 3, quando lá, atenção ao sinalizador. Pátio 3, remota 10, quando lá, atenção ao sinalizador, 5972. Azul 4235, reduza 2309. Espera. Até nas 27. 235, copiou? Não, não copiou. 435. Estou colocando mais 435. Ativo, reduza a velocidade 2309. 2309, 435. Grupo 4298, informação em curso é uniforme, autorizado Petrolina, via Alpes Zulu 20, nível 340, saída Momo, transição Flock, decola Dona 0, com primeira curva após a decolagem à esquerda, acione 5512 no transponder, frequência do controle 119.80, azul 4298. Autorizado Petrolina, acione 5512, decola Dona 0, primeira curva à esquerda, CDC Momo, transição Flock. Nível 340 azul 4298, 119.80, estacionamento correto, reporte pronto para o estacionamento, portão 08. Nível 340, 198, chama para entregar, está 302. Para o táxi 6303, até no Galeão, 4 horas, 150 a bordo, 6303. Essa é a direita, até o ponto de espera, torre 18, decimal 95, pronto. 295. Solo, voo 1076. Confirme? Voo 1076, ok, 6, táxi Alfa, chamante da Juliette. Alfa, apontado na Juliette, 1076. 5. Ótimo, 1, 2, 6, 8, 5, obrigado. No portão 8, autorizado, reportar aqui. Autorizado, chama o tarifa 3-2. Mídia magnética 110 em fibra. Mídia com 3-0-5-2 em fibra, passa o texto. É, o CGNA levou informando que o senhor já vai poder iniciar o curso normal. Já pode ficar pronto. Ah, tá ok. Tá ok, muito obrigado. Mais uns 3 minutinhos antes, a gente chama aí pra iniciar o curso, ok? Gente, reporte pronto. Obrigado. O 287 da Goa, 48119, 18, governo. 98, 127. Controle, Gol 927, decolou, perfil da Deoleda. Potência do Deoleda, sobe 360. 360, 927. Oi, 6313, o ponto espera pronto. 6313, alinhar e manter. E mantém. Juliette, portão 2. Juliette, link 2, conversa com você. Decolagem autorizada, uma centena por 10 noites. E decola, né, pousada no Bate 3, é Porto Táxi. No POB, táxi via Pátio Índia, ajuste no 011, 1895, quanto espera? Na remota 13 do Pátio Uno, autorizado agora, após o azul, reportar. De Duna, reduz agora para 180 nós, desce para 2010, autorizado ele a 2011. Duna, 2010, 2011, parte dele, quando for para ele, é reduzido, passa por dentro, 4.5. Boa. 3-1-3. 6313, só de 360, mantém saída da Delta. A da Delta 360, 633. Salvador, boa noite, 889-09, para perceber o questionamento. Aguarde, gol no 889, tem a TR da TIP aí, iniciando o puxa retaguarda, aguarde a autorização. 89 da pessoa. Completo ILS, chama a torre agora, 118.95. 118.95, obrigado. 3555 no 5, vou apelo. 55 no 5, igual a descida. 4.000 pés, 1.011. 4.011, grato. Baixa e trabalha bem. Continua a aproximação no 080 graus, 112 nós, 3305. Livre pouso, pista no 0, 33. Continua a aproximação, vai de autorização de pouso, 3305. Autorizado pousão no 0, 3305. Continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, 3305. Aguardo autorização, 3305. Decola sem parada na pista. Sem parada, a linha decola, ao vento 80 graus, ano 0 nós, 4298. Gol 9287, chama Recife agora, 1251, alterna no 3395. 251-3395. Afirmativo. 79287, obrigado, boa noite. 3305, vento 070, 70 graus com 0 nós, livre pouso, pistão 0. Livre pouso, pistão 0, tá 330. Azul 4298, decolou 56, controle em 119, decimal 8. 198, azul 4298, obrigado, boa noite. Boa noite. 52 no meia, via Pátio Índia, ponto de espera da 10, torre 1895. Táxi, via Pátio Índia, ponto de espera da 10, torre 1895. Voo no 889, assim que eu atender a trip inicial o táxi, porém com a equipe de solo, inicie o pushback e acionamento e chame táxi. Vai fazer a nossa de solo, chamar a táxi, voo no 889. Azul 4235, boa noite, final da 10. 4235, boa noite. Tráfego obstado, continue aproximação, informarei pista livre, 80 graus com 10 nós, 4235. 4235, prosseguindo, aguardando. Solo 57, libera a direita, chame solo em 1219. 1219, tá 3305. Controle 6313. Prossiga 6313. Possibilidade de uma bridge? Negativo. Falou. Alfa e chame a da Juliette. Alfa. 4235, tem pouso livre 1-0, vento 70 graus com 1-0-9. Liga pouso 1-0, 4235, todo nosso recolho, vento? Vento 70 graus com 1-0, 70 com 10. Grátis, 4 a 10. Salvador, 5-2 no meio, observe o tráfego da Azul na curta final, após a passagem, Lima tem 5-2 no meio. Após o tráfego, eu comecei a fabricar as mãos. Correto. Salvador, gol 1-0-7-4, copia. Gol 1-0-7-4, autoriza. Só um instantinho pra cópia, o gol 1-0-7-4. Isso. Só um instante pra cópia, o gol 1-0-7-4. Isso, tá guardando. 63 no 3, chão Recife agora, 1-2-5-1. 2-5-1. 3-5-5 no 5-2000 pés, 1011, autorizado, beleza. 2011, eu 5-5-5. Salve o PB, por gentileza, gol 889. 1-2-6, 1-2-6, bora. Gentileiro, táxi via Pátio Índia, ponto de espera da 1-0, 1895, a torre. Pátio Índia, ponto de espera da 1-0, 1895.